mais tempo. 5, é, tô voltando, é, mantenha a posição, que aguarde um minuto. 90, bicho, não. Take off the wind is 150 degrees, it lands. Controle 19.8. Chama agora o controle 119.8, o Pegasus 05. Nave Bravo, November 2 Alfa. Controle, muito boa tarde, Pegasus 05. Controle, Juliette, que a Pet Kilo está pronto para iniciar o lançamento. Defesa com relação aos custos locais, Leste Quebec Kilo? Afirmativo. Tenente, informa tanto para a descida. Pelo. Controle, Pegasus 05. Confirma a nave modulou para o controle? Pegasus 05. Pegasus 05, suba para o nível 080, voo e coral. 080, saída coral, o Pegasus 05. Salvador, control, Papa, Papa, Sierra, Fox, Truck, Yankee. Sierra, Fox, Truck, Yankee. Climb pack level 430, fly heading dial. Climbing pack level 430, heading dial, Sierra Fox Yankee. Alô, Max Sierra Golf, autorizado, champanhe ingresso na pista no 7. 9 a bordo, Aracaju, confirme a autonomia. Informa que o tráfego está passando agora sobre a Enrimar, ok? Está passando sobre a Enrimar, é, observe o tráfego para a sua decolagem e informa fora do solo, ok? Pega 07. Gente, November Yankee Mike, livre pouso no 7, vento 1, 30 graus, 109. Livre pouso no 7, November Yankee Mike. Já no ponto de espera a torre, 118, decimal 95, assistindo 010, ótimo voo. Alinho, mantenha na pista no 0. Quebec Kilo. Quebec Kilo. Na retaguarda do 90 Yankee Mike, eu também de Bravo. Gente, sangue de Bravo. Decolado ao 06, autorizado o cruzamento da saída final da pista no 0, sobre São Cristóvão. Diga. Gente, informe cruzando 025, o Golfo Kilo Oscar. Zero, tá. 154, desça para 4 mil pés. Ajusta o altímetro no 0, no 0. 0, 0, 0. 19036, desça para o nível 050. Colagem pista no 0, vento 140 graus, 079. Solo Salvador, 884 no 3, para o estacionamento. O Gol no 884 vai esperar após a passagem da Embraer da Azul a sua cauda. Vai cuidar aqui do sol e chamar para o táxi. Tem a Posa Azul, Pardena e Vinquedo. Chama para tarde, 34. Branco União Sons com os tráficos locais. Linha e mantém pista na sede. Está iniciando o cruzamento zona 028, Tango de Abraço. Frequência livre, bom pouso, já quebra aquilo. Siga para o farol de Topo 1, chame controle de Salvador, 119 decimal 8. Correção, 119 decimal 35, Tango de Abraço. 119 35. Desça 154, desça para 3 mil pés. 3154, 3 mil pés, sem restrições? Sem restrições. 9036, desça para 4 mil pés. Gente, o azul 4065, alinha e mantém pista na zero. Que se regou como tem posição. Transferir 1935, Tango de Abraço. Flow 9075, decolado ao 09, chame controle 1198. 198, boa. Papa Romeu, Tango de Abraço. Papa Romeo, Mike Sierra Golf, livre decolagem, pista 17, vento 140 graus 08 nós, informa o tráfego, helicóptero, afastando pela direita, sentido farol de Tapuã. 3975. 076. Yeah, both arrival. Distance black level 050, QNH 1010, radar surveillance. 98. O controle 4462 estabilizou nele. Complete aproximação, chame 2-18-95, bom pouso. 2-18-95, obrigado, boa tarde. Com referência visuais, que o Romeo Alto, frequência livre. Melhor com Índia, confirme o nível que solicita. Foi travou. Azul 4462, continue a aproximação e o resto está livre. Gente, 4462. Mike Serra Golf, decolado ao 10, chame controle Salvador 119 decimal 8. 198, grato. 154 da TAN, desça para 2000 pés, informe o localizador. 9036, desça para 3000 pés. Salvador, Papa Romeo, Mike Serra Golf, decolado na sua escuta. Mike Serra Golf, para o seu corredor axé. Plano IAC, 080, desceu da ABO. Gente, mantém a ABO. Vai manter a ABO, grato. Quando possível, radial 290. Salvador, voo 9075. 9036, desça para 3 mil pés, 9036. 3000, 9036. Até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajustino 0, 10, ótimo voo. Militaxi até a Índia, ponto de espera, 10, ponto pronto, 8895, 84, boa tarde. Ecolúcia, você escuta na Dael. Voo 1967, atentando a companhia que está iniciando o táxi agora, agressando agora na Índia, tem livre para o estacionamento. Gente, a nossa companhia está livre, como está o voo 1967. 7. Mantém a proa, 2 para 189, na madeira 97. O voo acione 5005. 19075. 5005 acionado, pode voar, Ilhéus? Aguarde. Sierra Fox Yankee, passa para Clever 200, contact now, receive center, frequency 121, 1251, 4-1-3-3-9-5. Noi, Chame Controle Salvador, 119.8. 198, bom serviço. Engenho 4000, Gono 097. 097, mantém 4000, 097. Mantém. Salvador, muito boa tarde, 4065 da Azul, passa 1000 pés, Nadael. 036, recebeu o controle? Isso, para 2000 pés, informe no localizador. 2000, informe no localizador, agora 9036. 1097, mantenha presente pro. Informe o tráfego, posição de 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando 4500 pés para 2000 pés. Boeing 737. Gente, 097, mantenha pro. 065, sua planilha 340, perfil da El. Da El, Leda Bridge, 340, 465. Nós quase mantém a posição. Tem 4 avisados. Prédio de aproximação, chame Torre, 10895, bom pouso. 10895, bom trabalho. Gol 9075, voo Yukov. Yukov, gol 9075. Foi, boa tarde, Alfa 3154, final baixar para mano. Alfa 3154, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 089. Livre pouso, pista 0314. Localizador, está autorizado interceptar o localizador nessa proa. Autorizado interceptar o localizador nessa proa, gol 9097. Solo Salvador, Oceaner 6321, formação Romeu, Brasília. Oceaner 6321, autorizado Brasília, nível 320, decola 10, curva direita, saída Arbó, transição Elefa, via Upezulu 17, 5036 no transponder, controle 119, decimal 8, informação em curso Romeu, aguarde cotejamento. Prédio de aproximação, chame Torre, 10895, bom pouso. 10895, bom trabalho. 10097, curva esquerda, proa 080, desça para 2000 pés e informe no localizador, gol 10097. Esquerda 080, desce a 2000, reportará no localizador, gol 10097. O meu é com Índia, controle Salvador. 7188 a bordo, 3 horas e 50 e alterna de Campinas. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia à sua direita, no ponto de espera a torre 118 decimal 95, ajuste no 090, ótimo voo. 1090, livre táxi via Índia, comunicado 10, torre 1895, voo 9067, ligado lá atrás. O Oceania 6321, contexto, por gentileza. 090, nave Charlie 182. Com curva à direita, saída Arbora, Elefa. Aerovia Perzulu 97. 0036, transponder e controle 198, 6321. Chamei 6321, no contejamento correto, chamei pronto, estiver em paramento 06. Pará, 6321. Fala Salvador, que eu já ouvo. Boa tarde, eu chamei 6327, sentido da Romeu. Chamei 6327, boa tarde, Romeu confere, autorizado Salvador para Ilhéus, nível 240, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, pós direto Ilhéus. 5027 no transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado Ilhéus, nível 240, decolada 10, primeira curva direita, da El, Leda, Ilhéus. 5027 transponder, 198, controle de saída, ponte 1, 6327. Contestamento correto, chame pronto, feedback, acionamento, Oxana 6327. Sim, para. Rodou, boa tarde, 3154, entrou. Então, 3154, boa tarde. Alfa Juliette, 05, portão. Alfa Juliette, para 05, 3154. Modifique frequência para 11935 para coordenações com os tráficos locais. 11935. boa tarde, Gol no 097, uma milha para externa, baixar e travar. Gente, Gol no 097, continue para cima do sol e aguarde a correção, aguarde a autorização. Guardando, Gol no 097. Velho com Índia, tráfego superado, suba para o nível 085. Eu, Eco Índia, controle Salvador. Tráfego superado, suba para o nível 085. Solo, altuno 9, livre direita, chame solo, 1219. Solo 219, direito. 1819, suba e mantenha nível 085. Vai subir e manter o 085, vai passar aqui em do Mike Serra Golf. Serra Golf, assim que puder, informe o estimado de pouso. 1-9, 1-5, correção 1-9, 1-0, Mike Serra Golf. Gente, o meu Eco Índia, controle. Estimado de pouso. No 076, listen 2000 feet, unit 1010, report localized course. Lock. Siga. 2030, ciente. Correção 076, 2030. Descend 2000 feet, QNH 1010, report localized course. Condor 076. Correção 076, descend 2000 feet, QNH 1010, still localized. Azul 4065, passa nível 160, sendo agora o centro Recife, frequência 1251, Altean 3395, com voo. 251-3295, boa. Prossiga, Pepsi 05. Em posição. Gente, o Pepsi 05 está presente. Curve à direita, voe na proa de Itape. Gol 1097, solo 21, livre direita, chame solo 1019. Direita 019, 1097. Gol 1084, ali, mantém pista no 0. Gente, curva à direita, voe na proa de TAP, PEX 05. Informe ideal descida, estou tímido no 010. 6327, aguarde para o feedback. Após o parqueamento da aeronave na Gol no 02, tem livre pushback, coordenação com a equipe de solo. Ok, após a aeronave parqueando no 02, livre pushback e acionamento coordenado com a equipe de solo em 30 segundos. Boa tarde, Gol no 097, livrão. Gente, Mike Serra Gol. 1884, livre decolagem, pista 10, vento 150 graus, 079. Decolagem da 10, Salvador é o 1967, ponto de espera da 10, pronto. Gente, Gol 1967, não tem ponto de espera. Mateu, ponto de espera. Fala, Salvador, muito boa tarde, Gol 1097, levou. Gol 1097, boa tarde. Alfa Juliette no trabalho 08, segue o veículo do Fole Metal 10. Alfa Juliette, no trabalho 08, vai seguir o Fole Metal 1097. É, faltou um tequinho aqui pra completar, mas. Esse é para nível 050, pega o seu 05. Gol 1967, a linha mantém pista no zero. Não até não no zero, vou 1967. Gol 1884 decolado aos 23. Chame controle 119 decimal 8. 19884. Salvador, boa tarde, eu vou 884, perfil Pucaracaju. 1884, boa tarde, contato radar, foi para nível 230, perfil Puca. 230, perfil Puca, 884. Boa tarde, acione identificação, desça para 4 mil pés, ajustou o time 0-0, chegada boa. Alfa 3, Oceano, prossiga. Oceano. Onda 076, complete approach, contact now, Salvador Tower 11895. Tower 895, tchau, Conda 076. Na 6314, desça para 2000 pés, informe o localizador, ajuste 0-0. 6000, informe o localizador, 6314. Certo. So, good day, Condor 076, established ILS, runway 10. Condor 076, continue your approach, check harnessing gear, and expect further instructions. Condor 076, continue your approach. 0142 no transponder, 119 decimal 35, a frequência do controle. Do 4 para pouso. Acionamento táxi, torre, 118 decimal 95, ajuste no 0-0, bom voo. 0-5, controle. Retoração para o procedimento ILS X-Ray, curva à direita, proa 040. Jarveta 1, plano, o senhor acaba de chegar agora, essa confirma o destino? Positivo, então desça para 4 mil pés, é, condições de fazer em Mari, órbita sobre Mari. Bay 10, winds 140 degrees, 08 knots. Condor 076, clear to land, runway 10. Gol 1967, decolado aos 25, chame controle de Salvador, 119 decimal 8. Salvador 198, gol 1967. Capitão Yang, se recebe a prosseguida. 18.95 e o ajuste no 0-0. Doutor 6337, Salvador Foro Táxi 85 a bordo, 0330 do autonomia, alterando aqui em Salvador. Salvador 85 a bordo, confirme só a autonomia. 0330. Levei táxi até o ponto de espera, via ainda à sua direita, ponto de espera, torre 1-18 decimal 95, o ajuste no 0-0. Ok, via direita à Índia, temperatura 18956. É que Serra Golf, controle. Forma tráfego, posição de 1 hora, 9 milhas, rumo sul, mantendo nível 085, aeronave Serra Romeu 20. Condor 076, underground at 6-2-7, vacate runway 2, we are right and contact the ground 1-1-9. To the right, ground 1-1-9, Condor 076. Torre, contagem, Xané 63, 1-0, pronto. Gente, Xané 63, 27, não tem força de espera. Tem ligado na última torre? Condor 076, runway vacated. Condor 076, clear taxi Alpha Juliet AB08, following yellow vehicle until gate 11. Embraer 110. And Juliet, gate 0, quick, gate 11. Gate 11, follow yellow vehicle until gate. Roger. Follow the yellow to gate. O gate 11. And gate 11. Juliet, aproximação, chame 2-895, bom pouso. 295 na porra. Salvador, Oceania 6314, estabilizado ILS X-Ray. Oceania 6314, continue aproximação, aguarde ficha livre, sequência de pouso. 6314. Mike Serra Golf, tráfego agora de 11 para 10 horas, 5 milhas. Controle, voo no 824. Prossiga. Possibilidade de voar coordenar a voo direto a Aracaju? Aguarde. Obrigado. Oceaner 6314, curto pista de pouso? Baixado travado, curta sinal. Oceaner 6314, livre pouso, pista na zero, vento 130 graus, 099. Livre pouso, 6314. 5285, 84, boa. Controle Salvador, 119, decimal 8. 118. Controle 1967, poderia vai direita para a direita? Aguarde. É. Júlio CNR 6324, no perfil do Dayo. 6327? 6327, desculpa. 6327, contato radar, seu veículo 240, perfil Dayo. O 180 é possível coordenar, por favor, amigo? Ok, sente, aguarde. 1967, vou hibride. Coroa de bridge, gol 997, grato. Charlie Fatal, motorizador de colagem, vento 140 graus, 109. Do controle? Confia em posição? Ok, para o cruzamento da final da pista 10, chame torre 10895. Ana 6314, Sol 132, chame Sol 1, 219. Direita, Sol 219, 6314. Tango fora. Salvador, Ana 6314, livrou na sua. Ana 6314, boa tarde. Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 08, 6314. Fala, Gambera. Fala, filho, abraço. Abraço. Vamos no chimão agora, hein? Tango Serra Bravo, confirme? Tango Serra Bravo, está no Picoaçu para cruzamento, para a direta da Enimar. Tango Serra Bravo, autorizado o cruzamento, reporte livrando o eixo da... Correção, reporte livrando o final da pista na zero. Agilizar, reporte livrando o final da na zero, bravo. Altímetro no zero, no zero. Para 13, oferece restrito, onde é que Regina, desça para 2000 pés, informe no localizador. voo no 620. Terceira via, reportará localizador, voo no 620. 3217, reduza a velocidade para 180 nós. 3217, vai reduzir. 627, Alçalo, voltando, copia. Autorizado Salvador Aracaju, nível 150, conforme solicitado, decolador no zero, curva esquerda. Saída Pucca, transição Aracaju, 5043 no transponder, controle 119, decimal 8. Tio. Marquilete Romeu, mantém condições visuais, voe direto, informe próximo à Fonte Nova. Proda Enrimar, o Tango de Abravo. Ok, Tango de Abravo, ciente, tráfego avistado, pode prosseguir direto para Enrimar. Fica atento ao Yankee Serra Serra que vai decolar da, de lá, ok? Reposto ponto visual com o mesmo. Positivo. Tá 3217, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro reduza para 80 nós, tá? 3217. Vetoração já reduzido, mantendo a presente pro. 3217. Ciente, decolado aos 3-4, prossiga para o cruzamento do campo aqui na vertical da pista 1735. Reporte visual com o IXR Serra prosseguindo, corrigindo. Reporte visual com o Tango de Abravo prosseguindo aí para Enrimar. Na visual, se possível, pode prosseguir aqui pelo setor noroeste. O destino é Fonte Nova. Ok, então se está visual com o mesmo, mantenha a separação visual do tráfego informado. E ao efetuar o cruzamento com o mesmo, chame o controle em 11935, o Yankee Serra Serra. Serra Serra já está cruzando com o Tango de Abravo, vai transferir para o controle. Fala, bandeirinha. Fala, velho. 66-5052, transponda, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no 09, corrigindo. Bravo autorizado, vento 1 no cobertura grau 09, repartindo foco cancelado. Chamando a sala, Bravo. Controle. Serra. Direto, Romeu, controle. Tudo bem, sim. Ok, ao ingressar na área da Fonte Nova, modifique frequência para 119.35 para conexões com os helicópteros no local, ok? Controle, Bobatango, Yankee Serra Serra. Mike Juliette Romeu, ao ingressar na área da Fonte Nova, modifique a frequência para 119.35 para conexões com tráfego locais. Curva direita, voe direto e TAP, EXO 05. Área Fotão, controle. 3217, desça para 3 mil pés, tá? 3217. 3 mil, tá? 3217. Confirme o destino. Controle, o Papatão, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, mantenha 500 pés, confirme o destino. Sobrevoo Fonte Nova. Ok, ao ingressar na localidade da Fonte Nova, modificará a frequência para 119.35 para coordenações com os tráficos locais. Gente, o Yankee Serra Serra. Localizador no 620. 3217, curva direita, questão. Curva esquerda pro 140, informe estabilizar o localizador, 3217. 140, vai reportar no localizador, tá? 3217. Desça para 3 mil pés, pega o seu 05. Pega agora no 620? Siga no 620. No localizador, fui, Elias. 7 aproximação, chame 2-895, bom pouso. 2-900. E hoje, 6-6-7, ponto 1, Ilhéu, dá pra ver? 27, chame agora centro Recife, frequência 1251, não tem 3395, boa viagem. 251, 3395, boa viagem. Mike Serra Golf, controle. Sim, de pouso e aguarde autorização. 5, serviço radar terminado, chame o centro Recife, frequência 1260, tem 1288. Livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Livre pouso na pista 10 para o Goiânia 0. Confirmado o vento? Vento 120 graus, 099. 120 com 99. Nome Oscar, mantendo 1500 pés, estou time, estou no 090, vou em pôr de Paripe após rotatório, comando visual com aeródromo. Ativo, mantenha o corredores. E 2-1-7, desça para 2000, informe no lock. No ILS, eu tá 3-2-1-7. Complete a aproximação, chame agora a torre, 10-8-9-5, bom pouso. Vai chamar a torre em 18-95, tá? 11-8-9-5. 11-8-9-5. 11-8-9-5, grato. Agora na Ponte Nova, mais direto do meu. Eu tô acima de você. Tan 3217, continue aproximação e aguarde a autorização de pouso. Continua a aproximação, Tan 3217. Golf Kilos, prossiga. Gente, informe de descida, estou time do 090, vigilância radar, Golf Kilo Oscar. Gol no 620, sol aos 40, livre à direita, chame solo 121-19. 121-19, chamará, gol no 620. Gol 1620, Gol 1620, boa tarde. Autorizar táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 1090, tá 3217. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre, 118 decimal 95, ajuste no 090, só confirmando 36 a bordo. Estamos de abraço para sobrevoo novamente na Ponte Nova. 500 pés, litoral sul, 0137 no transponder, controle 119 decimal 35, tango de abraço. Ciente, só confirma o POB, 01? 714 a bordo, pro decolagem vai chamar a torre em 118 decimal 95. 966, eu tenho que visitar o Center Taxi. Vídeo Bravo, não há tráfego a informar, vento 120 graus, 1-1 na noite, parte fora do solo. O táxi estacionar 6321, está com 112 a bordo, 3 horas, Goiânia. Livre táxi até o ponto de espera, segue o ATR da 30, no ponto de espera vai chamar a torre, 118.95, ajuste na 0-0, vovô. Paciente, livre táxi, ponto de espera 295, com 1-0-0, ajuste 6321, vai chamar. O Gol 620, após a passagem do Airbus da Oxa, né? Ingresso de Juliette, 06, portão. É entendido, após a passagem do Airbus da Oxa, né? Afirmo, a aeronave está iniciando o táxi agora, após a passagem do mesmo à sua frente, o seu ingresso de Juliette, 06, portão. Ok, após a passagem da Oxa, né? Ingresso da Mar Juliette e segue para o 06. Localizador, PEVS do 05. Vai chamar 219. Bravo. Controle, Sanguinha Bravo. Boa tarde, é o TAN 3217. Livrou, tá escuro. TAN 3217, boa tarde. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, vai reportante da Juliette. O TAN 3217. Sanguinha Bravo. Sanguinha Bravo, mantém 500 pés, voo direto Fonte Nova, ingressando na localidade, modificará a frequência para 119.35 para coordenações com os tráfegos locais. Positivo. Tchau, Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, ingressar na localidade da Fonte Nova, modificará a frequência para 119.35 para coordenações com os tráfegos locais. Charlie Alfa Tango, confirme o teste condicionado. O TAN 3217, ingresso Juliette 04, portão. Juliette 04, TAN 3217. Vou decolar. Tensioner 6321, alinha e mantém, pistão no zero. Ali mantém da 10-0-6-3-2-1. Trip 5627, decolando 245, chame controle Salvador, 119.8. 5627-119.8, boa tarde. Aqui próximo a Fonte Nova, vai transferir coordenação. Gente, estamos já bravo. Controle Salvador, o Trip 5627, decolado. 5627, contato radar, sobre nível 150, perfil Puka. Atenção 50, Puka, 5627. Tentando ao Airbus da TAM, que está ingressando agora a Juliette, vai parquear no 04. No ponto de espera vai chamar a torre em 118 decimal. 95, ajuste na 0 no 0. Oscar, desça para o 1.500 pés, ajustou o time, estou no 0-0, informe na rotatória visual com aeródromo. Firme. Golf Kilo Oscar, controle. Romeosca, desça para o número 10, voo rotatória. Que Romeosca. Faz da 10, essa 6321. Golf Kilo Oscar, controle. Pressione reduzir velocidade para 140 nós. Siga. inicialmente mantenha 500 pés pelo litoral, é, mantenha o transponder acionado, o Charlie Alpha Tango. Oceaner 63, 2, 1, decolado aos 4, 8, chame controle, Salvador 1, 1, 9, decimal 8. Autorizado Salvador 340, decolado a décima curva direita da Euler da Bridge. Smart Awake Mia 5046, 19.8, o controle. Autorizando 55, fechamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no 05. Vai chamar. Gente, quilômetro Oscar, informe visual com a pista no 7. Aguarde transferência, comunicações, quilômetro Oscar. Charlie Alpha Tango, informe estimado de pouso e o informe 20 milhas fora. Contará 20 milhas fora, o ETA 19.14. Gente. Precisa de colagem do zero, mano. Meu Oscar, chame torres, 10895, bom pouso. Chilo Romeo Oscar, gente, abaixo na sala da pista no 7. Chilo Oscar, controle. Novo Chilo Oscar. Vamos, tráfego, posição de 1 hora, 5 milhas, encaixando o sinal final da pista no 7, na nave Bravo November 2 Alpha. Seguirá na nave, é o número 2 para pouso. Tá feito, Golf Kilos. Dá contato visual com o aeródromo. Gente, Golf Kilos. Com 1966. Decolado aos 5-1, chame controle de Salvador 1-1-9-8. Controle de Salvador 1-1-9-8, Golo 966, boa tarde. Afirmativo. Chame 2-10-8-9-5, bom pouso. Controle de Salvador, boa tarde, Golo 966, saí da FUCA de Bar. 966, contato radar, SUPA, nível 370, perfil PUCA. 370, perfil PUCA, igual no 966. Controle ao Pegasus 05. Chame torre, 10895, bom pouso. Chama torre, 10895, Pegasus 05. 2, muito boa tarde, ao Pegasus 05. O Pegasus 05 está no final da 1-0, já estabilizou no curso do localizer e está full ILS. Gente, Pegasus 05, continue em aproximação e aguarde autorização para pouso. Prossegue e aguarde autorização, Pegasus 05. Autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-20 graus, 09 nós. Reporta no 7, Romero. Senhorita, poderia confirmar o vento para o Pegasus 05? Pegasus 05, vento 1-20 graus, 09 nós. Gente, graças. Os cruzado sul para 2.500 pés, Charlie Fotão. Quilo Oscar, prossiga agora para a final da pista 97, chame 2, 10895, bom pouso. Obrigado, Golf Piloto. Travado. Pega 05, autorizado pouso, pista 10, vento 120, 09 mais. Sempre pouso, para o Pega 05. Do tráfego na final da 190, Golf Piloto. Romeu, acha que eu tenho a torre? Golf Piloto, acha que eu tenho a mensagem? Negativo, senhorita. Romeu, acha que eu vi o horário do plano? Estamos na final da pista 197. Aguarde mais alguns instantes falando se eu ainda não encontra, mas quando tiver o plano aqui, eu chamo o seu pra cópia. Pelo Romeu, acho que é o Saulo voltando, protocópia. Romeu, Oscar? 6918, boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada à mar e desça para o nível 050, estou altímetro no 090, vigilante. Autorizado Salvador Confins, nível 340, decolador 90, curva direita, da Euleda Bridge a saída, delta de Lona 6, 5063, o transponder, controle 119, decimal 8. 966, controle. Na escuta, prossiga. Vamos tráfego, posição de 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 120 para o nível 150, a nave AT-72. Paciente do tráfego, solicita da presente para o adesivo para o gol 1966. Gente, aguarde. Zé do RMAR, informe visual com a localidade, Tango Ilha Brava. Controle Salvador, chame a 321, efetuando desvio à direita, proa 305, aproximadamente 60 milhas. Quilo Romeu Oscar, na escuta. Vento 130 graus, 109. Explosa. Pegas 05, solo aos 56, livre, autorizado backtrack, report, livre. Autorizado backtrack, táxi até o pátio militar, me escuta, até o corte, Pegas 05. Gente, qual frequência? Frequência 1260, alterno 288. 260, 288, nativa 6321, obrigado. Acho que é 66, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12545, até 2685, boa viagem. 2545, 2659, Kilo Romeu Oscar na escuta. quilômetros no sol 58, estacionamento é o Pat 5. Desça para 3 mil pés, informe o localizador, 35446, ajuste no 0 no 0. 44. Curva direita 0153 no transponder, controle 19.8 kg, Romeu Oscar. Acionamento táxi torre 19.8.95, ajuste no 0 no 0, bom voo, kg, Romeu Oscar. Salvador, boa tarde, Bono 097, está no portão 10, informação Romeu. Bono 097, boa tarde, Romeu confere. Autorizado Salvador para Confins, nível 360, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge a saída, via Pizilu 16. 5071 no transponder, controle 119.8. Transponder 5071? Afirmo. Que autorizado então, Confins 360. Decola da pista na 0, curva direita, da El, Leda Bridge, 5071 no transponder, sou controle de saída 19.8, aerovina está lá, pesado 10, bom na 0, mais 7. Gol no 097, cotejamento correto, reparte para puxa acionamento. Reportará, o 097, obrigado. Tango, 20 milhas fora, mantenha referências visuais, modifique frequência para o 2345 para conexões com condição. Mantenha a nossa frequência a 2500 pés com a visual para o local de pouso. Sou autorizado, chame para ingresso, quilo Romeu Oscar. Frequência para o 2345, Charlie Fatão. Romeu Oscar, autorizado ingresso, chame alinhado e pronto.